Após apurar fraudes em licitação que resultaram na contratação de um advogado para prestar serviços de consultoria ao município de Guanhães, no Vale do Rio Doce, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou o prefeito, uma ex-secretária municipal, o então presidente da comissão de licitação, além de servidores públicos e do beneficiário do contrato, que é o amigo do chefe do executivo municipal. De acordo com as investigações, os denunciados associaram-se para, ao menos em 3 oportunidades, dispensar a licitação fora das hipóteses previstas em lei. Eles também deixaram de observar as formalidades da dispensa do processo de licitação. A organização criminosa, segundo a denúncia, era capitaneada pelo prefeito, a quem coube a decisão de contratar de forma direta o advogado em razão do vínculo de amizade estabelecido entre os dois, e também para recompensá-lo por integrar a comissão de transição instituída pelo prefeito. O advogado se beneficiou do contrato para prestar assessoria jurídica ao município, recebendo valor mensal de R$ 10.800. O processo foi homologado pelo prefeito e o contrato com o advogado foi firmado pelo período de fevereiro a dezembro de 2013. O contrato ainda foi prorrogado em janeiro de 2014 por mais 10 meses, com aumento mensal de R$ 2.725 nos honorários do beneficiário. Ao todo, R$ 109 mil foram pagos ao advogado. O contrato foi rescindido em 19 de dezembro de 2014, data em que ele foi nomeado para ocupar o cargo de procurador do município de Guanhães. A denúncia foi distribuída à Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.